Coast to Coast Instrumentals. Vou passo a passo usando a força dos passos pra frente. Força da fé, força do corpo, força da mente. Força da voz, força pra nós, força pros meus irmãos. Força na luta contra os homens de mau coração. É degrau por degrau, é o bem contra o mal. Batalhando ter vida nova pra viver legal. Não foi o meu final, recebi um sinal. Pra ser da nova geração do rap nacional. Estilo tropical, vou limpar meu quintal. Quero sucesso nos meus versos, dizendo a real. Hip hop atual, animal, rap star. Hip hop é música, temos muito pra mostrar. Eu escrevo de manhã, pro mundão virar meu fã. Quando escrevo sobre a vida, rimas viram Peter Pan. Revolucionário clã, força da mente que pan. Sai dos becos do meio, divulga na Jovem Pan. Vai na Rick Record, vai no Jornal do Almoço. Sai do fundo do poço, abre as portas pro morro. Quem de mim não esperava, quem de mim não esperava. Eu sou a lenda viva, vivo clã da minha quebrada. A mente feita só rejeita quem não faz o bem. A mente feita não me deixa ser um zé ninguém. Não aceito blá blá blá, o que é falso não me conquista. Eu vou representar, cantar meu jab na pista. Botar meu som na pista, mostrar que eu sou artista. Se quer vencer, então se arrisca pra entrar na lista. Dos melhores cantores, melhores jogadores, melhores grafiteiros, melhores lutadores, etc. Sonhadores do passado que na meta insistiram, persistiram, investiram na fita certa. Etc. Sonhadores do passado que na meta insistiram, persistiram, investiram na fita certa. Com a mente ser fortalecido, lutei, lutei. Lutei pela vida, já tô na corrida, nada intimido, filho do rei. Eu cheguei pra ficar, eu lutei pra chegar onde cheguei. Com a mente ativa, focado na cena, na volta por cima, poder viver bem. Com a mente ser fortalecido, lutei, lutei. Lutei pela vida, já tô na corrida, nada intimido, filho do rei. Eu cheguei pra ficar, eu lutei pra chegar onde cheguei. Com a mente ativa, focado na cena, na volta por cima, poder viver bem. Eu luto pela vida, eu agradeço todas as manhãs. Pela força da fé que motiva, que ilumina meu clã. Eu nasci pra lutar, eu sou filho de Jah, eu sou servo de Jah. Minha vida é cantar, eu vim representar, eu vim pra buscar. Toda a felicidade, o valor da amizade que a gente perdeu. Tô fazendo react, minha parte, buscando tudo que é meu. Tô agindo na rima, na força da mente que Deus me deu. Sempre na autoestima, subindo as colinas, fortaleceu. As amizades, nossas trilhas, fita da quebrada. Todas as barreiras do caminho foram derrubadas. Não foi sozinho que eu cheguei aqui, foi com a minha raça. Não foi sozinho que eu cheguei aqui, foi com a minha raba. As amizades que me fortaleceram, ensinaram que ter amigos de verdade hoje é quase raro. As amizades que me fortaleceram, ensinaram que ter amigos de verdade hoje é quase raro. Tudo isso eu admiro, hoje eu posso entender que só o tempo vai dizer quem gosta de você. Tudo isso eu admiro, hoje eu posso entender que só o tempo vai dizer quem gosta de você.